Pode ir? Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje, antes de entrar no assunto propriamente dito da aula, eu queria comentar alguma coisinha que tem a ver com esse assunto, embora remotamente. Eu já assinalei várias vezes, e acho que hoje mesmo voltei ao assunto no post do Facebook, que uma característica constante da sociedade brasileira é assim, o desprezo e o ódio pelo conhecimento e, ao mesmo tempo, um amor aos títulos, honrarias, cargos, sinais de prestígio, etc, etc. Isso é uma coisa que já foi assinalada inúmeras vezes, por exemplo, na obra de Machado de Assis, sobretudo na Teoria do Medalhão, em inúmeros personagens que aparecem, e na obra de Lima Barreto e muitos outros. Né? No Graciliano Ramos, Caetés, você vê isso aí. Ou seja, a documentação a respeito na literatura brasileira é muito grande. Mas eu acho que nas últimas décadas a coisa evoluiu, vamos dizer, para um efetivo ódio, um ódio implacável a qualquer sinal de superioridade intelectual. Isso aí está se tornando, já se tornou claro no caso do Mário Ferreira e mais ainda no meu. É evidente que pessoas que têm essa dupla emoção, por um lado, têm a indolência intelectual e, por outro lado, têm um culto, né, das honrarias e cargos, vai agir sempre de maneira coerente com essas duas coisas, ora enfatizando um dos extremos, ora enfatizando o outro. No caso da eleição do Lula, por exemplo, eu já assinalei que muita gente votou no Lula precisamente porque era um incapaz e porque a presença dele num alto posto não suscitava inveja de tipo intelectual. Podia suscitar inveja financeira, social, mas inveja intelectual de maneira alguma. E esse mesmo pessoal havia votado no Fernando Henrique pela mesmíssima razão. Por quê? Alguém no Brasil votou no Fernando Henrique por haver lido os livros dele e admirado os seus conhecimentos, aprendido alguma coisa? Não. O número de leitores do Fernando Henrique sempre foi ínfimo. O pessoal só lê Fernando Henrique quando é obrigado a isso na Faculdade de Filosofia da USP, em mais lugar nenhum. Ninguém lê o Fernando Henrique. É horrível ler o Fernando Henrique, né? Então, votar no Fernando Henrique não por ser um homem de cultura, mas por ser um símbolo do professor, do homem de prestígio, etc, etc. Isso é a mesmíssima coisa que votar no Lula. De maneira que não é que eles fizeram uma coisa e depois tentaram a oposta. Não, é a mesma coisa nos dois casos, ainda é. Vamos dizer, essa mesma superficialidade, esse mesmo. Vamos dizer, é um complexo de inferioridade monstruoso, como nunca se viu em parte alguma do mundo. E é óbvio que enquanto isso continuar dominando a atmosfera das nossas classes superiores, esse é, vamos dizer, da classe média alta para cima, nenhum problema nesse país terá solução. Porque é tudo fingimento, é tudo teatro. Você não discute seriamente nenhum problema. Você vê isso, sobretudo, no tom com que as pessoas falam. Quando você vê, por exemplo, o tom da oratória de um presidente americano, de um presidente brasileiro ou de um senador brasileiro, é uma diferença abissal. Você vê as gravações do Ronald Reagan e outros. É uma pessoa comum falando para os outros, inclusive fazendo piada, etc. No Brasil tem que ter uma solenidade, um formalismo que lembra muito assim, oratória forense, entendeu? Coisa ainda do famoso país dos bacharéis. Eu acho que esse é o problema principal, porque evidentemente que tudo que o ser humano faz, ele faz primeiro em pensamento e depois no mundo. Quer dizer que se na esfera do pensamento a coisa já tá travada a esse ponto, claro que todas as ações serão fadadas ao fracasso, né? Eu vi uma amostra gravíssima disso nesta campanha contra as duas exposições do Santander e do MAM. Em nenhum dos dois casos você tinha uma propaganda ostensiva da pedofilia que justificasse uma ação judicial. Não havia. Havia, vamos dizer, uma insinuação sutil que está mais na esfera da progressiva dessensibilização. Quer dizer, você quer acostumar o pessoal com alguma coisa, você vai dessensibilizando até o ponto que eles não se chocam mais com aquilo. Isso foi usado já muitas vezes, né? O movimento gaysista usou e abusou disso, feminista também, o próprio pessoal comunista também fez a mesma coisa, o Antônio Gramsci inteirinho é isso aí, dessensibilizando. Só que se você toma a dessensibilização como se ela fosse já um crime consumado, você está pondo o carro dentro dos bois e a prova do crime simplesmente não existe, você vai ser feito de palhaço. E hoje mesmo eu estava lendo que aquele pessoal da Paula Lavigne vai processar os políticos que os acusaram de propaganda da pedofilia. Vai processar e vai ganhar. Né? Então, por que que acontece isso? Porque toda esta direita, entre aspas, que está se formando no Brasil, ela não tem sequer a ideia de que qualquer facção política tem de ter um círculo de intelectuais altamente preparado para examinar periodicamente, na esquerda semanalmente, né, a conjuntura e avaliar os cenários possíveis. Isso é o que se chama nas Forças Armadas um Estado Maior. O Estado Maior não toma decisão, só analisa a situação e propõe o que eles chamam de cenários, quer dizer, desenvolvimentos possíveis da situação. O pessoal da direita, dito liberal e conservador, não é que eles não têm isso, eles não têm ideia de que isso é preciso. Não têm a menor ideia. Então, pergunto eu, que direito tem essa gente de querer interferir na política desse jeito? Não tem direito nenhum. Então, eles se colocam numa posição moralmente inferior, mesmo quando, vamos dizer, o outro está cometendo, já está beirando o crime ou cometendo o crime. Então, isso quer dizer que a única coisa que a direita, a suposta direita, estava habilitada a combater era mesmo a tal da corrupção, porque esse é um crime consumado, tipificado, e você pode recorrer contra isso na justiça. Qualquer coisa mais sutil do que um roubo monstruoso, eles não conseguem pegar. Então, esta é uma situação absolutamente calamitosa. Agora, pensa um pouquinho. Uma facção que, em vez de ouvir os meus conselhos, prefere seguir as palavras de ordem de um Kim Catacoquinho, aonde vai parar, gente? Isto é palhaçada, isso já passou do... Eu já fico consternado, falo, o que é isto? Nós estamos lidando com pessoas muito mais loucas do que eu mesmo imaginava que fossem. Tá certo? E se você perguntar, toda a direita nacional tem alguém, vamos dizer, que esteja consciente disso, da necessidade disso? Eu digo, ninguém. É? O pessoal fala, são os militares, o Bolsonaro, etc, etc. Ora, eu tenho toda simpatia pelo Bolsonaro, mas há meses eu estou esperando que esse homem venha aqui para me pedir algum conselho e não vem. Ele acha que sabe? Pois eu te digo, ele não sabe. Ele não sabe o que fazer. Nenhuma cabeça humana sozinha, a não ser que estude a coisa durante 50 anos, pode se orientar numa situação complexa como o quadro internacional de hoje. Veja, em 2003 eu tentei formar um grupo de 12 estudiosos para tentar diagnosticar e descrever a situação, não no mundo, mas na América Latina. Um empresário lá nos deu um dinheiro para trazer as pessoas, reunidos no Paraná. Eu chamei de grupo de estudos Ibn Khaldun, em homenagem ao famoso historiador tunisino, que foi, acho que, o primeiro historiador no mundo a conseguir juntar todos os fatores históricos numa síntese. Conseguimos nos reunir 3 vezes, daí acabou o dinheiro. Isso em 2003. Em 2003 nós já estávamos atrasados em, no mínimo, 13 anos, porque o Foro de São Paulo datava de 1990. Já se passaram mais 14 anos e até hoje ninguém se tocou disto. O pessoal quer fazer propaganda, vamos propagar doutrinas liberais, vamos processar não sei o quê, vamos eleger Bolsonaro, vamos fazer intervenção militar. Agora, o óbvio que é o seguinte, nós temos que ter pessoal qualificado que diagnostique, descreva a situação e ofereça os cenários possíveis. Ou seja, tem que ter um Estado maior. Até hoje o pessoal não sabe disso. Então, uma corrente política assim constituída, ela se compõe exclusivamente de vaidade, oportunismo, pressa, estupidez, tá certo? E não tem mérito nenhum. A esquerda tem muito mais mérito que essa gente. A esquerda se dedicou. Veja, essas análises de conjuntura na esquerda são semanais. E onde que elas são feitas? Em todos os escalões. O Partido Comunista era desde o Comitê Central até o último grupinho de militantes. Todo mundo sentava para fazer análise de conjuntura uma vez por semana. Hã? Ou seja, tem uma tradição de diagnosticar a situação e de mapear o terreno onde você vai, onde pretende agir. Se você não quer fazer nem isto, você quer apenas se candidatar a não sei o quê, ou meter alguém na cadeia, tá? Simplesmente você não merece, você não está à altura do seu adversário. Você não tem sequer o mérito de trabalhar como ele trabalha. Tá certo? Isso tudo, claro, eu desejei que existisse uma direita no Brasil. Eu lutei por isso, porque eu achei que era anormal haver um país inteiro de 200 milhões de habitantes que só tem uma corrente política. Isso é absurdo. Então, alguma direita tinha que existir e fiz o possível para abrir as portas para ela. Só que, quando abri a porta, entrou o quê? Um bando de oportunista, carreirista, idiota, panaca, metido, tá certo? Gente sem mérito nenhum, tá certo? Se você quiser, Kim, Catacoquinha, essa gente não vale nada. Essa pessoa não é para estar na vida pública. Né? Esse sujeito pode ser, no máximo, diretor de um grêmio estudantil de ginásio, de universidade, não. E estão promovendo esta gente, meu Deus do céu. Eu digo, em toda a chamada direita nacional, eu conheço só duas pessoas, que eu não vou dar o nome, que ouvem os meus conselhos e as coisas que elas fazem funcionam. Por que os meus conselhos? Porque não tem outro, gente. Se houvesse já um círculo de intelectuais para isso, era ele que tinha que ser ouvido e não eu. Mas só tem eu, essa que é a verdade. E eu estou tentando formar uma geração de intelectuais para que a gente possa ter um círculo desse tipo, sei lá, daqui 10 anos, 15 anos. Mas a política imediata está inteiramente na mão de oportunistas, idiotas, palhaços que passarão assim, sabe, como a poeira que se levanta e vai, some. Aliás, quanta gente já sumiu? Pensa bem, todo o pessoal começou a dar palpite por internet, não sei o quê, quantos já foram totalmente esquecidos? Né? Desapareceram, como se fosse um nada, porque eram nada mesmo. Né? Então, esta coisa é muito séria, gente. Eu vejo que entre os meus alunos, nós já temos aí uns 5 ou 6 que estão capacitados para fazer essa análise de conjuntura, etc, etc. Mas qual a possibilidade que nós temos de nos reunir? Mas o pessoal da esquerda reunia, pelo menos quinzenalmente, grupos de trabalho do Foro de São Paulo em várias capitais latino-americanas. Ora, na Havana, no México, em Buenos Aires. E tinha dinheiro para fazer isso. Né? Agora, o pessoal da direita não tem dinheiro para fazer isso. Não tem dinheiro para fazer nada. Então, o que acontece? Acontece que a própria alta burguesia, que foi um dos sustentáculos do golpe 64, hoje está maciçamente na esquerda. Está aí o Santander, Banco Itaú, né? Família Setúbal. Todo mundo aí fazendo uma festa. Né? E hoje, vamos dizer, hoje qual é a sede da chamada esquerda festiva? A esquerda festiva são os grandes bancos, meu Deus do céu. Então, esse fenômeno, que aliás é mundial. Uma esquerda elitista contra uma direita populista. É o que sobrou, tá certo? Mas, se você pensar bem, bom, os ricos estão todos do lado de lá. Aqui só temos os pobres. Vocês lembram aquele livro Segredo do Capital? Aquele economista peruano? A primeira constatação dele é o seguinte: soma todo o dinheiro dos pobres dá muito mais do que o dinheiro dos ricos. Existe um estudo sobre como o partido nazista se financiou. Então o pessoal imaginava que era dinheiro dos bancos, etc. Não, não, não, não. Contribuição do proletariado alemão. O pessoal comunista escondeu isso porque era o supremo escândalo. Eles achavam tudo quanto era nacionalismo era antirrevolucionário. O Hitler descobriu que o nacionalismo era uma força revolucionária também e apostou nisso aí. Tá certo? Não, levando o nacionalismo até o suprassumo do racismo, né? E, de fato, a população trabalhadora alemã contribuiu e sustentou o Partido Nazista durante muitos anos. Isso quer dizer o seguinte: se você não tem apoio dos ricos, você não está lascado, desde que você organize a militância popular. O que é que eu dizia que era para fazer em 2013, 2015? Organizar a militância popular. É isso que você tem que fazer. Você reúne um monte de gente na rua, daí você vai, pede endereço, telefone de cada um, marca reuniões, né? Faz reunião da sociedade de bairro, tá? Pronto, aí você dissemina, cria a sua rede, né, no seio da sociedade. Em vez disso, esses dois moleques palhaços foram lá para Brasília para pedir intervenção dos políticos. É uma coisa, eu nunca vi isso na minha vida, gente. Você reunir 3 milhões de pessoas na rua e dizer: ah, espera um pouquinho que eu vou até Brasília a pé e já volto. Né? Isso até como piada é absurdo, até como piada é inaceitável, né? Porque é muito inverossímil, mas aconteceu. Né? Então, veja, segundo as pesquisas, o QI nacional médio caiu 30 pontos nas últimas décadas. Né? Então, é aquela pergunta que eu faço. Aqui tem um sujeito o seguinte, ele está desempregado, né? O carro dele quebrou, o cachorro fugiu, a mulher foi embora com o vizinho, ele tem um monte de problema, e ademais ele está louco. Qual o problema você tem que consertar primeiro? Né? Você vai botar toda a vida dele em ordem para depois ele arrumar a cabeça dele? Não dá, meu. E é isso que estão tentando fazer no Brasil. E se você pega uma população, e sobretudo uma classe dominante, que está totalmente enlouquecida, totalmente alienada da realidade, e quer que ela resolva os problemas, né? E acha, por exemplo, que uma eleição pode resolver o problema, ou que uma intervenção militar pode resolver o problema. Não, não tem outro jeito. A única ação que é viável e possível é você tentar criar as coisas, vamos dizer, desde a sua base, que é a vida intelectual, sem sombra de dúvida. Isso sempre foi assim e sempre será assim. Se você pegar a Revolução Francesa, foi antecedida por 70 anos de debates entre intelectuais. 70 anos, meu Deus do céu. A Revolução Russa, a mesma coisa. Você, veja, a agitação intelectual no meio revolucionário já está totalmente documentada nos livros, por exemplo, nos livros do Dostoiévski. Né? Ele, pessoal, passava a noite inteira lá bebendo chá e vodka e discutindo coisas. Podia ser coisa estratosférica, mas era a agitação das ideias. E, no fim, algumas se canalizam numa direção efetiva. Né? Veio quando apareceu o marxismo tinha uma concepção mais abrangente que os outros, engoliu todo mundo e fez a revolução. Todos os movimentos são desse tipo. Se você pensar, quando explodiu, por exemplo, o fascismo e o nazismo no século XX, quando começa isso a se preparar? Isso começa no dia seguinte da Revolução Francesa. Né? Começa a surgir, vamos dizer, propostas alternativas. Né? A Revolução Francesa veio junto com uma onda nacionalista. Foi a época, vamos dizer, das independências nacionais. Apareceu a independência nacional na Europa, na Ásia, na América Latina, o diabo. E, em seguida, o movimento se biparte. Uma ala nacionalista, que vai se tornando cada vez mais reacionária, e uma ala internacionalista revolucionária, que vai depois se consolidar no marxismo, com a ideia do proletariado universal. Né? E é justamente isto o que eclode depois na Revolução Comunista Russa e nas revoluções nazifascistas na Itália, na Alemanha, etc. etc. Né? Quer dizer, é um movimento revolucionário que se biparte, mas essa bipartição já vinha de um século antes. E se você documentar, né, se você rastrear a história dessas... Existe um historiador israelense chamado Zev Sternhell. Ele escreve um livro de 1.200 páginas, um negócio horroroso, mas está tudo documentado ali como é que essas ideias foram se formando. Né? No livro do James Billington também, Fire in the Minds of Men, tudo isso é uma coisa que é conhecida dos historiadores das ideias. Só que precisa estudar para saber como é que funcionam essas coisas. Não há movimento político que apareça diretamente na política. Isto é impossível. Né? E vai aparecer, sobretudo, como força eleitoral, do nada. Sem uma retaguarda intelectual, não tem. Não dá para fazer isso. Então, isso tudo está acontecendo diante de nós, e eu acho que nós aqui, os alunos do meu curso, são o único grupo nacional que está consciente disso. E o que nós podemos fazer? Absolutamente nada. Nós podemos continuar nos preparando e podemos, de vez em quando, advertir as pessoas. Falar, vocês estão indo com muita sede ao pote, vocês são cultores sistemáticos da ejaculação precoce. Né? Vocês têm tanta ejaculação precoce que vocês hoje acham que essa é a única atividade sexual que existe. Né? Não concebem outra. Já acostumaram. E esse negócio da exposição, essa reação à exposição do MAM, eu digo, bom, o que tinha que fazer ali? Bom, você tinha, em primeiro lugar, combater os caras na esfera intelectual, desmoralizando-os. Né? Por exemplo, ninguém se lembrou do seguinte, tem esses caras, não, nós temos aqui a arte e o moralismo. Esse foi o confronto, não foi? Então pega o representante da arte e fala, então meu filho, agora você vai me explicar qual é a diferença entre o que é arte e o que não é. Nem sabe. Nem tem cultura, nem pensou no assunto 5 minutos e não leu nada, nada, nada, nada sobre isso. Então ele está falando em nome de uma mera palavra, vazia, tá certo? E se aproveitando de uma aparência para enganar gente que é mais trouxa do que ele ainda. E se o sujeito, 99% vai responder, ah, isso é uma coisa subjetiva. Eu digo, mas se é subjetivo, por que que o seu subjetivo vale mais que o do vizinho? Você está nos impondo a sua subjetividade. Não é isso? Então, se é uma questão de gosto, então é o seguinte, a maioria vence. Você está contra o gosto da maioria, então cala a boca. Quer dizer, numa esfera intelectual, esse pessoal seria derrotado, esmagado, humilhado e voltaria para casa com o rabo entre as pernas. Na esfera jurídica eles ganham. Por quê? Não há a tipicidade do crime. Mas, como o pessoal é incapaz da verdadeira luta intelectual, até quando eles falam de guerra cultural, eles estão falando de propaganda apenas. Isso é o que o pessoal da direita entende como guerra cultural. Mera propaganda. Quando a propaganda é o fim da guerra cultural, é a consumação da guerra cultural. Não é guerra cultural ainda. Guerra cultural começa no, na esfera intelectual mesmo, né? Quando é incapaz, vamos dizer, de efetiva guerra cultural, então você parte para a guerra eleitoral, não é isso? Para a porrada, intervenção militar, etc., ou para a esfera judicial. É o que tem. Só que você não tem uma atmosfera cultural, social, psicológica suficiente para isso, então você vai perder. Mesmo quando está tudo ganho. Veja, a direita nacional tem o apoio da quase totalidade da população. No, na mais modesta das hipóteses, 60%. E ainda assim perde. Estão entendendo a gravidade do negócio? Então eu digo para vocês, o Brasil, isso aqui que nós estamos fazendo, isso é o futuro do Brasil. Ou é isso ou não tem futuro nenhum. Não há nada mais que se possa fazer. Nada, nada, nada, nada, nada. Agora, com os resultados que nós já obtivemos aqui, você tem algumas pessoas que estão espalhadas pela sociedade que podem de vez em quando analisar alguma coisinha, tá certo? E às vezes isso pode cair na orelha de algum político e ele tomar alguma atitude sensata. Mas é muito pouco ainda. Então, nós temos que correr na nossa preparação. Se nós queremos realmente um futuro melhor, e bom, que outro futuro pode ter se não você saber o que tem de fazer? Mas continuar fazendo sem saber, e essa história, não, nós temos que agir agora. Agora dá para fazer o que já estão fazendo, que estão se ferrando todo, isso aí dá para fazer. Quer dizer, quando você tem todas as condições de vitória. Até esse negócio de eleição, falar, ah, vamos eleger o Bolsonaro. Falei, peraí, peraí, peraí. Tá bem, elege o Bolsonaro. Os caras tiram ele de lá em 6 meses. Por quê? Porque você não tem militância organizada para sustentá-lo no poder. Então você está fabricando um novo Jânio Quadros, está fabricando um novo Fernando Collor de Mello. A direita só elegeu dois presidentes no Brasil, que são esses dois. Esses dois não completaram um ano na presidência. Porque o outro lado tem menos popularidade. Mas ele tem o controle do quê? Da mídia, do aparato educacional, etc. De todos os. E, sobretudo, do funcionalismo público, meu Deus do céu. Você nomeia um cara ministro, ele chega lá no ministério que tem, sei lá, 10 mil funcionários. Então aqui a Estela foi testemunha disso, como acontece. O ministro chega lá, até o office boy contribui para fritar o sujeito, porra. Hã? Por que que alguns políticos levam vantagem nessa coisa? Porque eles conhecem a turma do Ministério, conhecem como funciona o Ministério e são capazes de fazer funcionar. Outros não, pode ser a pessoa mais competente do mundo. Mas você pega o maior físico do universo, você pega, sei lá, o Stephen Hawking, e põe ele no Ministério da Ciência e da Tecnologia, os caras derrubam ele, pô! Porque para ser ministro da Ciência e Tecnologia, você não precisa entender de Ciência e Tecnologia, você precisa entender de Ministério. Né? É a coisa mais óbvia. Aliás, isso foi uma das vantagens do Ciro Gomes. O Ciro Gomes sabe como funciona o funcionalismo público. Você lembra aqueles debates que ele teve com o Rodrigo Cocô? Lembra? Né? Que ele fez o outro de palhaço, porque o outro disse, não, precisa cortar o orçamento. Ele disse, me deu onde? Em que setor eu corto? O outro não sabia. Ele vem com teorias que ele aprendeu na escola austríaca Ele disse, mas meu filho, nós não estamos aqui discutindo economia em geral, nós estamos discutindo um ministério específico. E você precisa conhecer como funciona esse ministério. Então, tudo isso aí são advertências óbvias que eu estou fazendo, vai fazer há 20 ou 30 anos. Se você pegar, por exemplo, o negócio do Petrolão e Mensalão, em 1993 o PT tinha um sistema de informações montado sob a chefia do Zé Dirceu, que é um oficial de informações formado em Cuba. Ele ainda é a história de ex-oficial. Não, cadê o pedido de demissão dele? Cadê a carta de dispensa dele? Não tem. Ele ainda é hoje na cadeia, ele é oficial do serviço secreto cubano. Então, um homem com treinamento assim, talvez até melhor que o da KGB. Em 93, eu confirmei isso aí, eles já tinham um sistema de informações, tinha a ficha de todo mundo. Como é que você acha que mais tarde eles conseguiram subornar todos? Porque tinha essa retaguarda. Isso quer dizer que esse esquema de Petrolão e Mensalão já estava sendo preparado desde 1993, como parte de um imenso projeto de tomada do poder, que fracassou por acaso, na verdade. O Brasil teve sorte, senão seria a Venezuela mesmo. A ideia era fazer no Brasil o sistema venezuelano, sabendo que ia demorar mais tempo e que o governo Lula seria apenas o governo de transição. A etapa seguinte era para ser cumprida na gestão da Dilma, que felizmente era um analfabeto, um idiota. Eu tenho raiva da Dilma, não, eu adoro a Dilma. Se não fosse a Dilma, nós estávamos todos ferrados. Se botasse o Zé Dirceu lá, falava, pô, pelo amor de Deus. Então, eu não conseguia completar uma frase, falei, ainda bem. Então, bom, isso era o que eu queria dizer. Mas eu noto assim que este horror a qualquer superioridade intelectual tem assumido proporções assassinas, gente. Eles viram uma psicose mesmo, uma coisa muito séria, pô. Você imagina esse rapaz como esse Daniel Arregão, uma raiva que esse sujeito tem, que é um cara analfabeto mesmo, é um cara que sabe tirar fotografia, meu Deus do céu, que é uma coisa, como diria o meu falecido cunhado, um macaco se treinar, ele aprende a fazer, né? Ensina o macaco a olhar, graduar o negócio, ele pique. Pronto, isso aí é um fotógrafo. Não estou desfazendo da profissão em geral. Tem uns que levam o negócio para um pouco acima disso, mas não muito acima disso, né? Então, você vê a raiva que esse sujeito, absurda que esse sujeito tem de mim por nada, de repente. Porque é o seguinte, não é que ele tomou partido do outro lado, não, ele está brigando comigo, está brigando com a Heloísa, está brigando com os veadastros, está brigando com todo mundo ao mesmo tempo. Que é isso? É cocaína? Eu falo, não sei. Mas eu sei que é um puta complexo de inferioridade inteiramente justificado. E que leva as pessoas à loucura mesmo, né? Então, você vê todo esse trabalho que eu estou fazendo, esses 400 aulas que eu dei aqui, mas não sei quantos livros, mas não sei quantos artigos, etc, etc. Não aparece um negro capaz de discutir o conteúdo. É só xingamento, é só fofoca. Isso não é normal, isso nunca aconteceu na história do mundo. Então, se dizer o país está louco, eu falei, de fato, mas o país não é um negócio abstrato, o país é nós mesmo, nós todos estamos contaminados disso aí, tem que fazer um esforço para a gente se livrar disso aí e retomar um pouco o senso das proporções, né? Mas este é justamente o nosso tema, de hoje. Então, fim deste prefácio. Todo mundo está muito acostumado com a figura de linguagem que opõe a razão a alguma outra faculdade de tipo emocional, instintiva, irracional, como queira. É razão e fé, razão e emoção, razão e sensibilidade. Tudo isso aí circula por aí, que é uma coisa impressionante. E tem pessoas que são, tem até o absurdo, que são pessoas que são mais favoráveis ao lado emocional, as que são mais favoráveis ao lado racional. E só que, bem examinadas as coisas, se você perguntar o que é a razão, a razão é talvez a mais forte das paixões humanas. Dela não é uma faculdade separada que vem e se opõe às emoções, ao instinto, etc, etc. Não, não, não, não, não. Ela é uma das emoções, é um dos instintos, é um dos desejos, é um dos aspectos da sensibilidade. Há uma perfeita continuidade uma coisa a outra, ao ponto de você não conseguir distinguir. Quando você tentar examinar, agora, se você partir do estereótipo verbal consagrado, você já vê tudo assim, tem razão aqui, tem emoção lá. Não é isso? Em que constitui esta emoção, esta paixão da razão? Em primeiro lugar, é o impulso da ordem. Não é isso? Você vê até nos animais. Até animais agem de uma maneira mais ou menos lógica em função dos fins que eles almejam. Eu sempre dou o exemplo do gato que vai pular para alcançar em cima do muro. Então, ele, o que ele faz? Ele toma a distância. Né? Aqui está o muro. Aqui tem o gato, vai para cá, toma a distância X. E calcula o impulso que ele vai precisar fazer para ele chegar aqui. O que ele está fazendo? É uma equação trigonométrica. Não está expressa em símbolos matemáticos, mas é exatamente isso. Não é isso? Quer dizer, o cálculo, né, da hipotenusa que vai... Né, qual é a extensão da hipotenusa que ele precisa para chegar aqui? Então, isso você vê até nos animais. Quer dizer, um certo impulso de ordenar as coisas. Não é isso? Se você perguntar, existe alguma emoção que seja totalmente desordenada? Eu digo, isto é impossível. Por quê? Uma emoção é o seguinte, você toma aqui um organismo, ele num momento X, ele está num estado determinado. Então ele tem um certo peso, uma certa energia, uma certa força, certa capacidade, que o define naquele, que o descreve naquele momento. E você tem um acontecimento fora que provoca uma reação disso aí. Essa reação é ou não é proporcional ao estado do organismo naquele momento? Então, pronto. Aqui tem o organismo e a sua capacidade de reação. Aqui tem um objeto e o estímulo que ele provoca. Você tem o quê? Uma equação. A sobre B igual a X sobre Y. Né? Toda reação emocional é desse tipo. Quando você ouve música, você tem a reação, tem a receptividade, maleabilidade ou rigidez do seu tímpano. Do outro lado, você tem um instrumento que emite um som com uma altura X, uma vibração Y, e aquilo vai alcançar o seu ouvido. Então, todo mundo da sensitividade, da sensibilidade, da emoção, todo ele estruturado matematicamente, todinho. E se não fosse assim, nós não conseguiríamos o quê? Raciocinar. Quer dizer que se o nosso mundo sensitivo e emocional fosse um caos total, nós não teríamos base sensitiva para raciocinar, meu Deus do céu. E a existência da razão seria um mistério inexplicável. Sendo, vamos dizer, uma expressão, ou constituindo-se mesmo do impulso da necessidade, da ordem, ele implica naturalmente proporção e harmonia. Não é isso? Você vê esse desejo de harmonia em tudo que todos os seres vivos fazem. Na própria conformação deles. Em geral, os seres vivos são simétricos, não são assimétricos. Os seus gestos, os seus movimentos também são, vamos dizer, harmônicos com a forma do seu corpo. Não é isso? Os vegetais têm essa simetria, meu Deus do céu. Então, nós temos o desejo de o impulso da ordem e o impulso da harmonia e da proporção, evidentemente. Quando eu falo proporção, isso significa, vamos dizer, que as grandes dimensões do universo que nos cerca contém dentro delas uma inumerável quantidade de proporções menores que compõem esse todo. Não é isso? Então, por exemplo, eu estou falando uma coisa aqui, eu estou emitindo uma certa vibração sonora. Cada palavra que eu emito essa vibração, chega na sua orelha e tem uma reação sensitiva em primeiro lugar, e que vai transmitir uma série de impulsos neuronais para o seu cérebro e emitir uma reação, digamos, intelectual. Cada uma tem. Se você tomar o conjunto da aula, ele é composto desses milhares de proporções, milhares ou milhões de proporções, articuladas num conjunto maior. E assim por diante. Não é isso? Então, você pode dizer, todo o universo que nos cerca chega a nós como um conjunto imenso de proporções. Tão imenso que se torna inabarcável. Então, o desejo de proporção e harmonia vem junto também com o quê? Com o desejo de controle e segurança. Todo e qualquer animal, quando submetido a um perigo, a um desafio, ele tenta ter uma reação que seja proporcional e harmônica com o perigo existente. Não é assim? Então, é o exemplo que dava Santo Tomás de Aquino. De uma ovelha que nunca viu um lobo, quando ela vê o primeiro, ela já sabe que é coisa que não presta e que ela tem que dar no pé. Não consegue, mas ela tenta. Mas, por outro lado, o lobo vai correr atrás dela com uma velocidade o quê? Velocidade suficiente para alcançá-la. Alguém aí está agindo irracionalmente? Não. Está tudo controlado, pesado, medido. Está tudo certo aí. Isso é assim em todo o reino animal e no mundo humano também. Não é isso? Quando você vê, por exemplo, um bebê recém-nascido no bercinho que estende a mão para pegar uma coisa que está fora do alcance dele, ele está tentando uma proporção que ele não está conseguindo, mas mais tarde ele vai aprender. Tá certo? Quer dizer, ele conseguir pegar a mamadeira, né? Depende do quê? De que ele faça o cálculo correto da distância, meu Deus do céu. Quando uma criança vai aprender a andar, ela tem que graduar o quê? O esforço muscular com o peso e com a distância que ela quer percorrer. Tudo isso aí é o quê? É a razão, meu Deus do céu. Razão vem do latim, ratio quer dizer proporção. Ainda se usa a palavra razão. Né? No sentido de proporção. Qual é a razão de tal coisa e da outra? Né? Então, do controle e segurança, surge uma outra coisa, que é o poder. O que é o poder? É a extensão de uma capacidade de controle para além do que você já tem. Não é isso? O que é isso aí? A razão. Ou seja, para eu dominar um território maior do que eu já estou dominando, eu preciso fazer um cálculo prospectivo das possibilidades de ação, das resistências que existem, etc, etc. E agir, como diz o Max Weber, uma ação racional segundo fins. Isso aí todo bicho tem. Né? Então, cadê o abismo de razão e emoção? Falou, tá, a emoção é racional e a razão é emotiva também, pô. Não existe esta coisa. Isso simplesmente não existe, essa diferença. E muito menos uma oposição. Isto é uma figura de linguagem, isso é um chavão, isto é um slogan. Tá certo? É um lugar comum. Que onde quer que você o use, tá certo? Você vai chegar em coisa errada. Quando nós dizemos que o indivíduo está agindo emocionalmente em vez de racionalmente, você sabe que é uma figura de linguagem, isso é uma metonímia. Porque se ele fosse agir racionalmente, também precisaria emoção do mesmo jeito. E para agir irracionalmente, de maneira puramente emocional, ele também está usando a razão, só que ele está fazendo o cálculo errado. Mas o cálculo está presente ali do mesmo modo. Por exemplo, um indivíduo que acha que ele, berrando, fazendo choradeira, etc., ele vai conseguir alguma coisa. É um cálculo que ele está fazendo, um cálculo que funcionou algum dia, quando ele era criança. Quando ele era bebê, o choro dele exercia uma ação sobre o papai e mamãe e eles corriam para ajudá-lo. É irracional isso? Claro que não. Né? Agora o sujeito continua usando o mesmo cálculo, a mesma proporção depois de adulto. Né? Ele está desatualizado, mas ele não está sendo irracional. Ele está usando a razão, só que está usando em relação a dados errados. Ele está preenchendo o esquema racional com informações erradas. Ou seja, é um simples erro, e o erro em si mesmo não é irracional. Quer dizer, na verdade, se você pensar bem, ação desordenada não existe. Toda ação é ordenada. Agora, ela pode ser ordenada de maneira eficiente ou ineficiente, conforme você alimente os seus esquemas racionais com dados reais ou fictícios. O que é uma coisa que não depende da razão, mas depende da experiência. Isso depende do aprendizado, da experiência, etc., etc. quando a gente fala de poder, existem dois tipos de poder. Primeiro, o poder sobre a matéria. Não é isso? Por exemplo, se você vai serrar um pedaço de madeira, você vai ter que calcular mais ou menos a resistência da madeira, a resistência da lâmina, do serrote e a força do seu braço. Não é isso? E o peso. Tudo isso tem que ser graduado. Todas as ações que nós praticamos sobre o mundo exterior têm este jogo de proporções. Até andar, até respirar, tudo isso tem. Quer dizer, na respiração existe um cálculo. Por exemplo, existe uma maquininha muito interessante, inventada pela Clínica Mayo, que é para você regular a sua pressão sem precisar tomar remédio. O que ela faz? Ela ajusta a velocidade da respiração com as batidas do coração. Normalmente nós fazemos isso sem pensar. Mas o que está ali presente? A proporção. O jogo da proporção. O tempo decorrido, o número de batidas e o número e intensidade das respiradas que você dá. Quer dizer que até na esfera orgânica mais elementar já está presente esse jogo de proporções. Mas, além do domínio que nós exercemos sobre o ambiente material imediato, e que você pode, cujos primeiros exemplos você pode ver, por exemplo, no bebê estendendo o bracinho para pegar uma madeira que está fora do alcance dele, ou do bebê aprendendo a andar, existe o domínio que você exerce sobre outros seres humanos. Todos nós precisamos que alguém faça alguma coisa. Por exemplo, o bebê precisa que a mãe lhe traga a mamadeira ou lhe ofereça o peito, porque ele não pode dar um peito ou a mamadeira para preparar sua própria mamadeira, nem muito menos inventar um peito no ar para mamar. Tá? Então ele precisa que alguém faça isso. E o modo que ele tem de desencadear essa ação é chorando. É um apelo que ele faz. Então, entrando aí na outra função da linguagem, do Carl Bühler, a função apelativa. Você faz algo para desencadear uma reação numa outra pessoa. Você não está só expressando o seu sentimento, o seu desejo, a sua vontade, você está agindo sobre o outro, você está enviando um sinal. Não é isso? Então, praticamente toda ação que o ser humano desempenha sobre outros seres humanos é através de sinais. É através de alguma linguagem. Né? Pode ser uma linguagem de palavras, uma linguagem de gestos, uma linguagem de olhares. Né? Isso quer dizer, o pai que olha feio, o menino está fazendo alguma coisa que o pai não quer, o pai olha feio, o menino para imediatamente. Porque isso é um sinal. Você vê que o olhar do pai não tem uma ação física sobre a criança. Ele não está amarrando a criança, segurando para não deixar fazer o que ele quer. Não. Ele emite um sinal, a criança interpreta o sinal e ela voluntariamente muda de conduta. Não é assim? Então, você tem aí o campo imenso, né, dos sinais que nós enviamos a outra pessoa para que elas façam o que nós queremos que elas façam. Não é isso? Então, é claro que todas essas dimensões da ação racional, elas vão se tornando mais ricas e complexas à medida que o tempo passa. Tá certo? E, portanto, os instrumentos criados para isso também são aprimorados. Você veja que quando, por exemplo, Leibniz e Newton inventaram o cálculo infinitesimal. O que é o cálculo infinitesimal? É o cálculo do incalculável. Você tem umas diferenças tão pequenas que não dá para medir. Mas, bom, dá para você calcular, de algum modo. Não é isso? Quando inventaram depois, o que é a topologia? O que é a topologia? É a matemática do caos. Processos caóticos que em si mesmos não parecem ser racionais, mas eu digo, mas eles podem ser contados, medidos e calculados. Você já tem instrumentos matemáticos para isto? Né? Então, vamos dizer, o número dos instrumentos da razão é ilimitado, é de uma riqueza fantástica. E, mais ainda, é fácil você entender que o único recurso que o ser humano tem para sobreviver neste planeta é a razão. Ou seja, a sua capacidade de prever, de... Existe uma diferença grande entre o uso da razão no animal e no ser humano. O animal, geralmente... Vocês se lembram, uma das primeiras aulas eu dei o exemplo do baralho. Que é para você prever se é uma carta vermelha ou preta. Então, cada pessoa, para conjeturar qual é a cor, levava um tempo X. Mas se você medisse com o eletrodo, tá certo? O tremor, o suor das mãos, você vê que a mão já tinha percebido a coisa antes de chegar no cérebro do nego, né? Em geral, a razão animal funciona nesta base, quer dizer, do estímulo imediato, é que dá uma resposta imediata. Tá certo? Ou seja, não entra o processo de significação. Ele está raciocinando com as próprias coisas e não com os seus signos na mente. Entenderam essa diferença? É? Para você conjeturar se a carta é vermelha ou preta, você precisa pensar nisso. Então, você não está mexendo com a carta, você está mexendo com o signo da carta que só existe na sua mente. Mas a mão não está tocando signo nenhum, está tocando a própria carta. Né? Então, é claro que este processo, vamos dizer, de raciocinar com as mãos, ele é de uma eficiência monstruosa no seu próprio plano. Só que ele só serve para as coisas que estão presentes. Você não pode fazer isso com uma coisa que vai acontecer no dia seguinte ou no ano que vem. Aí você precisa pensar através de signos, e essa é a vantagem do ser humano. Ele, como tem, ele tem menos, esse raciocínio sensitivo no ser humano é bem menos desenvolvido que em qualquer animal, mas a sua capacidade de significação é ilimitada. Tá certo? Então, o ser humano pode pensar sobre tudo o que não existe, ou sobre tudo o que não existe ainda, ou sobre tudo aquilo que não existe mais. Não é isso? Então, por exemplo, nós podemos contar histórias que se sucederam 3 ou 4 séculos atrás. Nenhum bicho pode fazer isso. Ou a história está acontecendo agora, ele está vivenciando agora, então para ele aquilo não existe. Então, o mundo dos signos é que abre para o ser humano a possibilidade de ações de longuíssimo prazo, da compreensão do seu passado, a projeção de hipóteses, etc, etc. Então, esta é a diferença específica do ser humano. Não é isso? O domínio do reino dos signos. Para infinitamente além. Quer dizer, não é só uma diferença quantitativa. É a diferença entre o presente e o ausente. Essa não é uma diferença quantitativa, é quase uma diferença de espécie. Né? Então, o gato, por exemplo, pode fazer o cálculo trigonométrico diante do muro, se ele está diante do muro. Mas ele não pode fazer isso com o muro de amanhã. Muito menos criar uma regra trigonométrica que ele vai aplicar em todos os casos. E o ser humano pode. Então, o ser humano tem uma capacidade imensa de entender as coisas ausentes. As coisas meramente possíveis, etc. Isso no bicho não existe. Não existe em bicho nenhum. Zero. É? Então, se você perguntar, existe alguma diferença específica entre o homem e o animal, eu falo, claro que está na sua cara. Tá certo? Por exemplo, você está fazendo essa pergunta. Não. Um cachorro sabe a diferença entre ele e você, mas ele sabe é capaz de conjeturar a diferença geral entre ele e as outras espécies animais? É claro que não. Ele só pode perceber essa diferença quando ela está presente. Não é isso? Às vezes não percebe. Então, por exemplo, o zoólogo se veste de macaco e os macacos acham aquilo meio estranho, acham que é um macaco meio estranho, mas o tratam como se fosse um macaco. Se ele tira a fantasia de macaco, ele percebe que não é. Não é um macaco, o que é? Não sei. Então, isso significa que a razão está presente tanto nos animais quanto no ser humano. A diferença do ser humano não é a razão, é o outro sentido da palavra razão, que é o logos, que é o verbo, portanto, os signos. Tá certo? Então, para entender direito o que é razão, você precisa usar os dois sentidos, o grego e o romano ao mesmo tempo. Quer dizer, que é o senso da forma, da proporção, da harmonia, do todo e parte, etc, etc. E é também a linguagem, isso é o signo. Dito de outro modo, a razão humana é a compreensão desse sistema de proporções, formas, relações, etc, através de signos. Essa é a diferença específica do ser humano e é o único recurso que nós temos para sobreviver nessa porcaria. Porque em tudo mais nós somos deficientes. Nós não podemos competir com o lobo ou com o urso, por exemplo, no olfato. O urso sente o seu cheiro a 16 km de distância, né? E ele, se ele está com fome, ele diz, ah, daqui 16 km tem lá um veado, tem um ser humano, tem alguma coisa que eu posso comer. E nós poderíamos ficar o dia inteiro procurando um negócio para comer e não ia achar. Né? Não temos a força desses animais, não temos as armas naturais que eles têm. Quer dizer, Uma garra de urso é do tamanho desse dedo aqui, não é isso? Compara com a unha humana, né? Para os dentes de um leão, a força muscular, por exemplo, você pega um chimpanzé, o chimpanzé tem a força de 8 homens. E tem gente que acha que pode criar um bicho desse em casa, né? Então, o homem está muito desguarnecido. Nós não temos os pelos cobrindo a pele para nos proteger do frio. Assim, a nossa pele é hipersensível ao frio e ao calor. Você fica 10 minutos na praia, sai torrado. Eu já saí torrado uma vez. Eu fui para o hospital. Assim. Eu tenho aqui 18 anos. Aquelas festinhas, bebi pra caramba, saiu. Ah, vamos para a praia. Vamos. Fui lá na praia, pum, dormi. Acordei torrado. Então, nunca mais fui na praia. Não quero saber disso, porque deu medo. A pessoa não vai na praia, tem medo de dormir. Então, mas o ser humano tem essa capacidade. A diferença específica do homem não é a razão. É a razão lógica, razão através de signos, da palavra. Tá certo? Da palavra e de outros tipos de signos. Então esse é o único recurso que nós temos. Então, nós nascemos já com esta capacidade, mas uma capacidade é uma coisa, um poder é outra. Quer dizer, a capacidade é a capacidade de adquirir aquele poder. Todo bebê que nasce, ele pode aprender a falar, ele pode aprender a manejar os signos, etc, etc. Mas ele tem que fazer isto não naturalmente. Uma criança deixada a si mesma não aprende nada. Já você tem o caso, já tem documentado vários meninos lobos. O menino pode ser criado por uma loba porque o leite da loba é o único leite que parece o leite materno, humano. O macaco não é, né? Ele não sobrevive com leite de macaca, mas... E também o macaco sobe em árvore e espera que o bebê pendure nas costas dele, o bebê humano fica lá embaixo, enquanto a mamãe macaco sobe. Então tem uma série de obstáculos, mas crianças alimentadas com leite de loba, houve alguns casos suficientes para a gente saber que a possibilidade existe. Só que se você pegar o bicho depois dos 3 anos, ele não aprende mais nada. Ele virou um lobo definitivamente, ele só sabe fazer o que o lobo faz. Então, isso quer dizer que o bebê se apropriar dos recursos da razão humana tem que ser feito através do quê? Do uso da razão humana por outras pessoas. Nós dependemos inteiramente disso. É o que nós chamamos de legado cultural. Quer dizer, o que, evidentemente, sugere uma pergunta irrespondível. Como é que isso começou? Então, bom, vamos deixar a questão de como começou para depois, porque nem resolveram até agora, também não vou resolver. Mas o fato é que você precisa, o desenvolvimento da sua capacidade racional humana depende da capacidade racional humana de outras pessoas. E isso leva algum tempo. Muito bem, então você nasce com a aptidão da razão, mas sem a capacidade de manejá-la. E aonde você nasce? No meio da natureza? Não. Você nasce num ambiente que já foi criado pela razão humana ao longo dos milênios. Um ambiente de leis, instituições, costumes, linguagem, economia, etc, etc, etc, etc. Não é isso? E esses produtos da razão são cada vez mais complexos. Hegel dizia que o Estado é a mais alta criação da razão humana, e provavelmente ele tem razão, se você comparar o tamanho, a complexidade de uma burocracia estatal moderna, você vê que aquilo transcende a capacidade individual de qualquer ser humano. E nenhum ser humano pode conhecer a burocracia na sua totalidade. É só o conjunto progressivamente acumulado das conquistas da razão humana que pode criar uma coisa desse tamanho. Não é isso? Então, se você pensar, por exemplo, a arquitetura de uma catedral é de uma coisa quase simplória comparada com a estrutura da burocracia. Se você pegar, sei lá, o livro mais complexo que alguém já escreveu, comparado com o tamanho e complexidade da burocracia, é simplório também. Tá certo? Mas nós nascemos dentro disso. E a nossa razão está infinitamente abaixo da possibilidade de ela se apropriar da totalidade dos recursos da razão que ordenam a sociedade em que você está. Ou seja, nós temos um problema muito maior. Se você imaginar, por exemplo, o homem primitivo perante a natureza, não é isso? Aquele exemplo do Wilhelm Wöhringer, né? O índio que está lá no meio da floresta, ele só faz arte abstrata. Quadrado, triângulo, bolinha, etc, etc. Porque ele quer fugir da complexidade da natureza para um mundo racional que ele entende. Né? O estilo figurativo que se inspira na natureza só aparece muito tempo depois, na civilização urbana. Ou seja, quando o homem já está protegido da natureza. Então daí a natureza começa a lhe parecer bonita. É o que dizia o falecido Orlando Vilas Boas. Se a pessoa pensa que índio gosta de mato, índio tem terror de mato. Né? Então, é como nós também temos, né? Então, nós nascemos desaparelhados, não só para lidar com a situação física, natural, mas muito mais desaparelhados para lidar com a situação que no qual a própria razão nos enquadrou. Então, isso quer dizer, a razão continua sendo um instinto. O bebê que nasceu, ele tem o mesmo instinto de ordem, o mesmo desejo de harmonia e proporção, o mesmo desejo de controle, o mesmo desejo de poder, ele tem como todo mundo tem. Só que ele não desenvolve sozinho, ele depende dos outros. E a cada passo do seu desenvolvimento, ele sempre estará abaixo do necessário para controlar toda a situação. Porque aí também intervém um segundo fator, que é o famoso Aperon. Né? Que eu considero uma das conquistas imortais da filosofia, quando Anaximandro descobre que o mundo em que vivemos é constituído de um círculo de coisas conhecidas colocadas dentro de um outro círculo maior de coisas desconhecidas. Nunca ninguém escapou dessa situação. Todo conhecimento mantém um limite e você sabe que para lá do limite existe algum não sei o quê. Então, todos nós vivemos dentro do Aperon, do ilimitado. O que nós conhecemos é o que é limitado, o que tem forma, o que tem ordem, etc. Vai para lá, tem o ilimitado. Isso quer dizer que o ser humano, ele nasce e cresce, vamos dizer, com a aspiração e com o desejo do controle racional, que nunca se satisfaz. Portanto, é de se prever duas coisas. Primeiro, o número de controles que a sociedade vai criando para dominar, primeiro, o ambiente natural, e segundo, dominar a si mesma, dominar o seu próprio ambiente humano. Isso vai crescendo, crescendo, crescendo ilimitadamente. Não é isso? Hoje nós estamos vendo, vamos dizer, expansão de controles estatais sobre a vida privada, até sobre a imaginação, o sentimento das pessoas, etc, etc. Então, essa constante tensão entre a necessidade, o anseio do controle racional e a impossibilidade de obtê-lo em nível satisfatório, isto é uma das constantes da vida humana. Daí acontece um fenômeno que eu mesmo chamei o trauma de emergência da razão, que é o seguinte: o neguinho precisa do controle racional, mas ele não o tem. Então ele se apega aqui a símbolos da ordem racional. O primeiro símbolo chama-se autoridade. Eu não sei o que está acontecendo, mas meu pai sabe. Se meu pai sabe, não sabe, o governo sabe, a polícia sabe, o cientista sabe, a mídia sabe. E nós temos milhares desses símbolos que não são a razão, mas que subjetivamente exercem a função da razão para nós. Então nós nos apegamos a eles para nos livrar do quê? Do terror do Aperon. Vamos dizer que o número de seres humanos que amadurece o suficiente para poder aceitar plenamente o desconhecido é muito pequeno. A maioria vai se apegar a algum símbolo. E esses símbolos vão ser o coeficiente de irracionalidade aparente que nós notamos nas ações humanas. O sujeito se apega, sei lá, a um partido político, a uma seita, a palavras, a símbolos. Hoje, por exemplo, direitos humanos. Vê quantos crimes são cometidos em função dos direitos humanos. Por quê? Os direitos humanos não são um conceito racional, eles são um símbolo de ordem. E símbolo de proteção também. Tá certo? Que não funciona como tal, ele só funciona para acalmar a mente do cidadão. Mas, na verdade, na realidade externa não funciona assim. Né? A raça, você pode se apegar à sua raça. achar que a sua raça está te protegendo. Falou, mas é santa ilusão. Se você pegasse os grandes morticínios da história humana, geralmente foram feitos por uma raça contra si mesma, não contra o vizinho. Né? Se você pegar, por exemplo, sei lá, os astecas que escravizavam os outros índios em torno para sacrificá-los no fim do ano, qual era a raça deles? Era a mesma. É isso. Os chineses mataram 70 milhões de quê? Né? De brasileiros? Não, 70 milhões de chineses. Né? E assim por diante. Claro, houve o caso dos judeus. Mas peraí. Você pega um judeu alemão e pega um alemão, tem muita diferença? Tem nenhuma. Um tem o olho azul, o outro também tem, e assim por diante. Né? Então, a diferença, vamos dizer, racial, anatômica, era mínima. Tá certo? Era uma diferença cultural, simbólica. Né? É que agora aquele negócio do ministro Goebbels, que chamou o Fritz Lang para ser diretor da cinematografia oficial alemã, ele disse, não, eu não posso, ministro, porque minha avó era judia. E o Goebbels responde, aqui quem decide quem é judeu e quem não é sou eu. Esse é um negócio totalmente arbitrário. Então, vamos dizer, o apego à raça é um desses símbolos de ordem e de proteção e de poder a que o ser humano se apega. E que não vai dar a ele proteção nenhuma, nem ordem nenhuma, nem coisa nenhuma. Vamos dizer, esses símbolos da razão, eles podem chegar, vamos dizer, a dominar de tal modo o panorama do indivíduo que eles vão governar a maior parte das suas ações. Ou seja, ele vai colocar a razão efetivamente em ação num pequeno número de casos mais rotineiros. Por exemplo, quando ele vai na padaria e gasta X, recebe um troco, tá certo? Põe gasolina no carro, né? Ele sabe quanto cabe no tanque, tá? Essas continhas ele vai a geração. Mas em ações decisivas da sua vida, ele vai se apegar aos símbolos. Né? Apegar-se aos símbolos não é irracional, né? Mas é um uso, vamos dizer, irreal da razão. A estrutura é igualmente racional. Você tem o poder fictício do símbolo, o poder imaginário do símbolo, é correspondente ao tamanho do perigo do qual você espera que ele o proteja. Não é isso? Então, né, o alemão que esperava estar protegido do Führer, porque ele pertencia à raça ariana, que no dia seguinte ele estava no campo de concentração junto com os outros judeus e tal, foi muito grande. Não é isso? Sem falar de diferenças raciais mais sutis e quase inapreensíveis, se você pega um cara lá do Paraná e fala, distingue entre um alemão e um polaco. Ele não consegue, pô. Quer dizer, os alemães se acham superiores aos polacos, mas e daí? Nós não vemos diferença nenhuma. Assim como japonês e chinês, é isso? Então, o apelo aos símbolos não é irracional, ele é perfeitamente racional. Ele falha não do ponto de vista da razão, mas do ponto de vista da experiência, do confronto com os fatos. Né? Diga, tem uma pergunta aqui. O símbolo já não tem uma racionalidade que já foi pensada e depois ele... Às vezes sim, quer dizer, às vezes um símbolo provém de um conhecimento efetivamente racional de outra coisa, mas nem sempre. Quer dizer, não podemos dizer que todo símbolo substitutivo da razão é algo que já foi racional. Não, ele, de certo modo, ele continua sendo racional. Você vê, qualquer operação mágica que se faça, seja eficaz ou não, ela também tem uma estrutura racional. Você vai desencadear, vamos dizer, um processo de forças invisíveis para fazer face a um desafio visível. Então, por exemplo, o cara que faz voodoo, eu quero matar o vizinho, eu pego um bonequinho que representa aquele lá e bota as agulhinhas nele. Bom, precisa ser agulha em quantidade suficiente, a coisa precisa ser feita com uma intensidade suficiente, precisa ter um reforço ritual, etc. Senão não funciona. Tudo isso tem uma estrutura racional ainda. Ela não falha na sua estrutura racional, na sua lógica. Né? Ela falha na confrontação com os fatos. Tá entendendo? Ela não funciona na realidade da experiência, mas no esquema racional funciona de qualquer maneira. Isso quer dizer que os símbolos da razão, eles também funcionam racionalmente. Ele só não funciona na realidade. Está entendendo? Então, esse símbolo, vamos dizer, o apego a esses símbolos, quando ele se torna coletivo e ele fundamenta, vamos dizer, a formação de forças políticas, forças militantes, etc., etc., isso aí se torna efetivamente uma energia muito perigosa. Porque se todo mundo está apegado àquele símbolo para não ter de enfrentar o desafio do conhecimento efetivo, do conhecimento racional, então eles vão se defender contra esse conhecimento, quer dizer, com a mesma intensidade, a mesma paixão com que se defende ou ataca o inimigo. Está entendendo? Quer dizer, o indivíduo se apegou àquilo, ele não quer saber do que se opõe a este símbolo. Esse símbolo tem para ele o valor, vamos dizer, do fetiche, do talismã, do qual ele precisa desesperadamente. E ele precisa acreditar naquilo com todas as suas forças e, portanto, a ameaça de romper esse feitiço é ainda mais perigosa do que o inimigo, propriamente dito. Está entendendo? Então, se você pegar, por exemplo, essa mitologia toda da raça superior, né? Bom, é claro que o soldado alemão tinha medo do soldado russo que podia atirar nele, etc., etc. Mas se ele perdesse esse senso da superioridade, ele se veria igualzinho ao russo. Então, os alemães, quando entraram na Rússia, eles achavam que estavam combatendo pessoas inferiores mesmo, racialmente inferiores, e que ia ser uma moleza. Quando eles perceberam que não era assim, o que foi? Deu a debandada geral, deu terror pânico. E aí eles perderam mesmo. Está entendendo? É como você... Tudo aquilo no qual você deposita uma confiança despropositada, quando cai, te dá uma insegurança desgraçada. Hã? Hã? Despropositado já tem sido... Claro, claro. Eu, quando cheguei na França, confiando no meu francês, que eu lia livro francês desde os 12 anos de idade. Cheguei lá, ia abafar a banca. O homem olha e fala, o senhor é português, não é? Pronto, acabou. Me deu uma insegurança, falei, agora estou perdido aqui, né? Então, toda essa, vamos dizer, tanto a autoconfiança falsa, né, quanto a confiança falsa num símbolo, mas são coisas que têm que ser defendidas com o seu próprio sacrifício. A gente prefere antes morrer do que desistir daquilo. Então, é claro que em toda essa esfera, vamos dizer, das lutas políticas, a argumentação racional não funciona de nenhum. O que nós chamamos, perdão, eu estou usando a argumentação racional, mas esta irracionalidade também é racional. Estou me referindo à argumentação racional voltada à realidade dos fatos. Quer dizer, a realidade não tem mais mínima importância. Tudo isso aí é um jogo de símbolos. Não é isso? Então, mas esses símbolos substitutivos são o que, para a maior parte dos indivíduos, dá a eles a segurança de um domínio racional falso sobre a realidade. E também, nessa mesma medida, o poder desse símbolo jamais será testado. Fugir do teste é uma coisa absolutamente necessária, porque você não vai expor todo o seu sistema de segurança psicológica a um teste que pode destruí-lo. Então você tem as operações de exorcismo. Vamos fugir da hipótese contrária por todos os meios possíveis e imagináveis. Então, a razão continua sendo a única esperança, a única força do ser humano. Não é isso? Só que não é possível você realmente avançar muito no domínio dela, você tomar posse da sua própria razão, na medida em que você fuja do aperum. Ou seja, você saber que por mais que você evolua no domínio racional das suas circunstâncias, do ambiente físico e social, tem um horizonte para além do qual tudo é mistério. Então, aí cria-se um problema. Como você vai se relacionar com esta dimensão misteriosa que você não conhece? Basicamente, existem duas atitudes. Você pode confiar que no universo misterioso há algo de bom, que te favorece, ou você pode desconfiar de que aquilo é um bando de demônios que só quer ferrar com você. E acho que essa é uma decisão fundamental na vida. Né? De outro modo, você vai confiar nos deuses ou em Deus, ou você vai desconfiar deles. Essa é uma, quer dizer, a desconfiança é o que vai gerar toda essa tradição gnóstica. Essa desconfiança, esse terror pânico, vai aumentar formidavelmente o poder dos símbolos substitutivos da razão. E daí que vai surgir todas as ideologias de massa, morticínio, genocídio, etc, etc, etc. Está entendendo? Bom, então, por hoje é só. Vamos responder perguntas? Tá bom, daqui 10 minutos nós voltamos com as perguntas. Então vamos lá. Aqui o Guilherme Camargo pergunta: qual o nome dos historiadores citados na aula? Que eu me lembro, e que o pessoal aqui me ajudou a lembrar, eu citei em primeiro lugar o Zeev Sternhell. Escreve Z-E-E-V, daí sobrenome. S-T-E-R-N-H-E-L-L. Eu citei também o historiador tunisino Ibn Khaldun, I-B-N. Khaldun, K-H-A-L-D-U-N. Mas isso eu citei por coincidência, não citei nenhum texto dele. Né? E citei também o James Billington. Billington, B-I-L-L-I-N-G-T-O-N. Mas eu podia aproveitar para citar também aqui alguns livros muito interessantes sobre isso aí. Aqui, Antoine Compagnon. C-O-M-P-A-G-N-O-N, Les Antimodernes, Os Antimodernos, de Joseph de Maistre a Roland Barthes. Né? E também, para o estudo das origens ideológicas do fascismo, não do nazismo em particular, as obras do A. James Gregor, G-R-E-G-O-R. Esse é o maior conhecedor do fenômeno fascista no mundo. Antônio Dutra pergunta: professor, efeito é impulso de ordem. Quando o indivíduo não consegue obter uma certa harmonia, seja por uma ação ou um apego a um símbolo, pode-se iniciar uma loucura? Eu acho que eu não posso provar isso aqui, mas é uma impressão que eu tenho, que é exatamente o contrário. Quer dizer, o que predomina na loucura é a obsessão da ordem, né? Você vê que em geral, vamos dizer, o mundo de um esquizofrênico, por exemplo, ele é inteiramente coerente por dentro. Se você ver aquelas pinturas colecionadas pela doutora Anise da Silveira, pintura de malucos, todas elas tendem a formas geométricas, mandálicas, quer dizer, é um esforço monstruoso de organização que reflete uma incapacidade de lidar com o desconhecido. Quer dizer, o negro está se sentindo muito mal no Aperum. Então ele prefere viver num mundo fictício, mas que é ordenado do ponto de vista dele, do que no mundo em aberto. Em geral, isso vem, vamos dizer, por exemplo, a falta de confiança nos seres humanos, a incapacidade de amar os seres humanos, o medo dos seres humanos, tudo isso aí provoca o negro fugindo para um mundo fictício. É? Mais ou menos como a reação do índiozinho no meio do mato, criando figuras geométricas. Né? Só que num nível não social, não é uma reação de uma comunidade, mas de um indivíduo em particular contra o restante da comunidade. Né? Eu gostaria aqui, Tadeu pergunta, gostaria de saber como é possível numa argumentação distinguir de uma exceção de um exemplum in contrarium. Bom, isso depende, vamos dizer, da amplitude da própria afirmação. Se a afirmação se apresenta como uma regra geral e universal, basta um exemplo em contrário para impugná-la. É isso. Se você disser, por exemplo, sei lá, não existe nenhum japonês burro, você mostra um japonês burro, pronto, acabou a regra universal. Mas se for uma coisa no nível probabilístico, então nenhum exemplo significa, em contrário, não significa coisíssima nenhuma, todos podem ser alegados como exceções. Quer dizer, a diferença não está, não é assim, entre o exemplo em contrário e a exceção. A diferença está entre uma afirmação, vamos dizer, categórica, um juízo universal absoluto e um juízo probabilístico, estatístico. Essa aqui vai, a diferença vai estar na frase e não no exemplo. Felipe, o senhor acha que é bobagem a divisão de Max Weber entre racionalismos e pensamento mágico? Bom, pensamento mágico é inteiramente racional. Isso aí, você vê, no início do século existia um grande antropólogo chamado Lucien Lefebvre, que tinha a teoria da mentalidade primitiva, onde ele tentava mostrar que as tribos primitivas pensavam segundo categorias totalmente diferentes das do homem moderno. E, decorridos 40 anos, ele mesmo pediu uma sessão no Colégio de França e disse: a minha teoria estava errada, eles pensam, as categorias são exatamente as mesmas, né? Então, eu acho que isso se aplica aqui ao caso. Quer dizer, que Max Weber não está se referindo ao fundamento último do pensamento, que num caso seria um fundamento racional e no outro caso um fundamento simbólico e racional, como queira. Ele não está falando desse fundamento último, ele está falando apenas do ponto de vista funcional. Então, você, por exemplo, distingue o que é uma obra de engenharia, um cálculo científico, do que é uma macumba, por exemplo. Mas as duas têm um fundamento racional. No que elas divergem é na sua manipulação dos fatos. São fatos de uma ordem, um deles, fato de outra ordem completamente diferente um dele, e às vezes uma confusão entre ordens. Tá certo? Aqui o José Rodrigo de Assis está lendo O Feijão e o Sonho, do Orígenes Lessa. É um livro que eu recomendo a todo mundo, porque ele é muito significativo da sociedade brasileira. Ele diz que você já vê um desprezo pelo conhecimento da parte da esposa do personagem logo nos primeiros capítulos. Muitas vezes me vejo da mesma forma que o Frodo e o Sam nas imediações da Montanha da Perdição. Tudo parece desesperador. Entretanto, ainda havia esperança da destruição do anel no Brasil. A única esperança para mim é este curso, no qual tento me esforçar. Mas eu tenho certeza disso aí. Só nós estamos trabalhando pelo futuro do Brasil. O trabalho é pequenininho, é modesto, e é de longuíssimo prazo, e é a mesma coisa que você carregar uma montanha. Mas é a única coisa que faz sentido. A única coisa que tem possibilidade. A nossa possibilidade é mínima, mas é a única que tem alguma possibilidade. O resto é tudo absolutamente desesperado, né? Eleição, golpe militar, tudo você pensa. Você não tem um debate intelectual sério. Na esquerda você ainda tem a análise de conjuntura, mas acontece que a esquerda nacional entrou em parafuso. Ela perdeu o rumo. Ela não está conseguindo diagnosticar o que aconteceu. Eles se deixaram envolver pela sua própria retórica. Eles acreditam que o negócio de 2013, 2015 foi um golpe, né? E estão raciocinando como se a situação... Eles estão cometendo o mesmo erro que a direita. Que os dois estão raciocinando de acordo com a situação de 1964. Uns a favor, outros contra. Mas a situação é tão imensamente diferente de 1964, chega a ser oposta, né? Então, as análises de conjuntura deles também estão falhando. O que não quer dizer que na micro... estratégia ou na esfera tática, eles não continuam sendo muito mais espertos do que a direita. Helder e Valquíria Souza. O senhor pode explicar a diferença de gnosticismo e agnosticismo? Bom, como diz o próprio prefixo, eles são exatamente o contrário. Agnosticismo é o sujeito professar que ele nada sabe a respeito das questões fundamentais da religião. Se Deus existe, se existe vida após a morte, o sujeito coloca tudo em parênteses. Então ele diz: eu sou um agnóstico. Muito bem. E o gnosticismo é o contrário. O gnóstico, ele acredita que ele sabe algo, tá certo? Do destino último da humanidade, da finalidade da existência, etc, etc. Só que ele julga que tudo isso é negativo. A base do gnosticismo é acreditar que a criação foi um ato maligno, né? E que, portanto, para a salvação do homem, a criação tem que ser destruída. existem várias maneiras de você fazer isso, e o gnosticismo é, são mil escolas diferentes, mas a base comum é essa aqui, né? Agora, existem camaradas que dizem que é agnóstico, quando não é agnóstico, ele é, na verdade, ele é um ateu militante, ou é um gnóstico disfarçado. Isso acontece também. A gente nunca se pode confundir, vamos dizer, a denominação geral dessas escolas filosóficas ou ideologias, etc., e a atitude real das pessoas, né? Ela é sempre mais complexa do que o nome deixa entrever. Se não, se acaba raciocinando que nem o Marco Antônio Villa. Quer dizer, o comunismo é a estatização dos meios de produção. Se não tem estatização dos meios de produção, não é comunismo. Então aí você chega à conclusão de que jamais existiu comunismo e jamais vai existir. Então você está negando a história em função da sua crença, da sua confiança na definição de uma palavra. É coisa de criança, evidentemente, isso é raciocínio verbal. Isso é verdadeiro raciocínio mágico. Não quer dizer que seja irracional, porque você está raciocinando, tirando a conclusão lógica de uma definição. Até aí está tudo lógico. Só que essa definição não bate com a realidade. Alguém me pede para relacionar a questão de razão e emoção no pensamento de Santo Agostinho, considerando o que já foi dito na história ocidental da filosofia. Isso é muito complicado, eu não gostaria de entrar nisso agora. Posso entrar mais tarde, mas eu teria que me reportar o que já foi dito. Então, eu também não sei se os outros assistiram essa aula da história ocidental da filosofia, então só vai complicar. Juliano Vargas. Olha aqui, não me relaciono bem com pessoas, principalmente com mulher, porque não consigo ter amor ao próximo. Como faço para superar essa falha? Olha, parabéns pela sua sinceridade. Mas, sem amor ao próximo, nada tem conserto. Nada. Isso é, vamos dizer, eu acredito, assim, com Santo Agostinho, o amor ao próximo é a base de toda a sociedade humana. Agora, muitas vezes a pessoa tem um amor, mas é um amor invertido. Isso acontece, o amor toma forma de agressão, um desejo de você. Aliás, isso é uma coisa que eu devia ter explicado na primeira parte. Uma das funções da razão, como eu disse, é exorcizar o mistério. Por quê? O mistério não está ao seu alcance, não está sob seu controle. Na aula anterior eu mencionei isso, mas é o impulso que muitos homens têm de quase que desacralizar ou desmitificar a beleza feminina, tá certo? Que exerce sobre ele um fascínio e um domínio. Então ele tem que comer a mulher da maneira mais brutal e seca possível para exorcizar esse mistério. Uma das funções da razão é isso. A razão é destruidora do encantamento. É isso. E a paixão da razão, a paixão do controle, pode chegar a este ponto. A pessoa não consegue amar o próximo, porque se ele for amar, ele vai ter que perceber no outro uma autonomia, o outro não está sob o seu domínio, não está sob o seu controle, o outro é uma ameaça, então daí você passa, né, a odiá-lo. Eu não sei como consertar isso aí, mas eu sei que se você quiser, você conserta. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Pergunta assim: eu não amo nada, nem ninguém, nem um cachorro, nem você mesmo. Não é possível. Hein? Se você fosse realmente como você está se descrevendo aqui, assim, a sério, né, certo? Eu acho que você nem estaria fazendo esse curso. Luke de Held pergunta: o ideal revolucionário marxista pode ser considerado um símbolo que substitui a compreensão racional da realidade, mas sem a menor sombra de dúvida. O Partido Comunista foi o símbolo dos símbolos. Então havia a ideia mesmo, o slogan, a regra: o partido nunca erra. O partido é infalível. Isso. Os adeptos do René Guénon dizem que ele é a bússola infalível. Então, tem coisa que você não sabe. Bom, eu não sei, mas o Guénon sabe, ou o partido sabe. Isso. E, evidentemente, né, o partido, como ele inclui na sua dinâmica a sua permanente autocrítica, tá certo? Ele pode errar mil vezes sem errar nunca. Ele diz uma coisa, o dia seguinte diz outra, mas ele continua sendo infalível. Esse é um dos truques da sobrevivência do Partido Comunista. Look the hell, o mesmo vale para os projetos globalistas em conflito atualmente. Isso aí eu já me perguntei, isso aí eu não sei a resposta, porque nenhum desses projetos globalistas se apresenta como uma ideologia definida. Isso faz parte do livrinho que eu estou escrevendo a respeito. Eu já dei algumas aulas. O projeto globalista, ele é efetivamente um projeto, ele não é uma ideologia. Ele incorpora várias áreas de ideologia, inclusive mutuamente contraditórias. Tá certo? E esse é um dos segredos da sua eficiência, não ser uma ideologia. Né? Às vezes a gente fala ideologia globalista, mas é uma força de expressão. É uma imprecisão de linguagem praticamente inevitável na prática. Aqui, Júlio César Barbosa Votonievas. A Bíblia não poderia ser tratada também como um símbolo, e no caso muito perigoso, ou se pode, né? Porque em princípio Deus sabe tudo, e se você acha que a resposta de tudo está na Bíblia, tem o seguinte: você esquece que a Bíblia é algo que foi escrito dentro do universo existente por pessoas existentes, inspiradas por Deus, mas por pessoas. Tá certo? E é claro que a criação é infinitamente mais vasta do que a Bíblia. Quando Cristo diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, eu digo muito bem, você sabe que a própria Bíblia diz que Cristo disse e fez muito mais coisa do que está contado ali. É? E você não conhece essas outras palavras, esses outros discursos do Cristo. Tá certo? Então, você apostar que você vai encontrar a resposta para tudo na Bíblia, é você estar transformando a Bíblia num sucedâneo da razão. Eu acho que é o contrário. Você, veja, interpretar a realidade à luz da Bíblia, em geral, dá errado. Porque a realidade transcende a Bíblia. Né? Quer dizer, quando Moisés começou a redigir o Pentateuco, o mundo existia fazia muito tempo, tá certo? Já Adão não escreveu nada, Eva não escreveu nada, Abel e Caim não escreveram nada, tudo isso, Abraão não escreveu nada. Toda essa história é anterior, tá certo? E ela está ali contada na Bíblia de maneira muitíssimo resumida. Quer dizer, existem mais imensos mistérios nesta coisa. Então, certo é o contrário, você tem que interpretar a Bíblia à luz da realidade. Mesmo porque a Bíblia está, toda a linguagem da Bíblia está repleta de referências a dados da realidade. Acidentes geográficos, animais, acontecimentos históricos, personagens, proporções matemáticas, moedas. Tudo isso são referências que estão na realidade. E que o entendimento do que a Bíblia está dizendo depende de você saber o que são essas coisas. Não é isso? Então, sei lá, se a Bíblia se refere a um asno e você não sabe o que é um asno, você vai, quer dizer, a definição do asno vai depender da Bíblia agora? Não é possível. Então, se você, por exemplo, você, sei lá, diz que, sei lá, a Arca de Noé estacionou no topo do Monte Ararat, tá certo? Onde fica esse monte? Ele existe na realidade, não só na Bíblia. Então é assim, interpretar a Bíblia à luz da realidade, isso é uma coisa óbvia, né? Que não quer dizer que a Bíblia não te dê sugestões quanto ao que está acontecendo. E, sobretudo, nós temos o seguinte: depois do advento de Jesus Cristo, a essência do cristianismo é a fé, a confiança que você tem numa pessoa real. Né? Você não pode esquecer isso aí, não um livro. Né? O livro é uma parte do que ele disse, uma parte do que ele ensinou. Mas a confiança tem que ser nele, na pessoa real. Veja, isso é uma coisa que eu sempre volto a pensar e eu não consigo explicar direito. Quando Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo a seguinte coisa: a verdade não é uma afirmação, nem um conjunto de afirmações. A verdade é uma pessoa. Né? E essas afirmações, são apenas coisas que ele disse ou mandou dizer. Mas a verdade é ele. Então isso quer dizer, só se você conhecer Jesus Cristo, como você conhece uma pessoa real, uma pessoa que você conhece, ela se resume a tudo que você pode dizer a respeito dela? Se resume ao que ela pode dizer a respeito? Não, sempre tem uma coisa imensa para trás, praticamente infinita. Não é isso? E, no entanto, este infinito que está diante de você sob a forma de uma pessoa humana, você o conhece. Né? E é esta pessoa que você ama. E como você ama, você não tem aquela desconfiança, aquela suspeita, aquele medo que faz você desejar controlar. Está entendendo? Então, isso aqui é uma decisão básica na vida, que na verdade não chega a ser uma decisão consciente, é uma decisão que é tomada quase espontaneamente. Eu vou confiar nas pessoas ou vou controlá-las? Não tem outro jeito. Né? Agora, se você desconfia do próprio Deus, então só resta ser gnóstico, você vai ter que controlar o universo, a realidade inteira. É uma coisa absolutamente desesperada. Né? Então, a fé no amor que Jesus Cristo tem por você. Você não precisa entendê-lo completamente. Mesmo porque a sua capacidade de entendê-lo vem dele mesmo, é ele que está lhe dando. Tá certo? Então, eu acho que esse aqui é a chave de toda a existência humana. Não? Guilherme Pötker. Onde se situa o romantismo nessa polarização entre a confiança e a desconfiança no conhecido ou desconhecido do universo? E o que isso tem a ver com o gnosticismo? Eu digo, bom, o romantismo, ele foi, em parte, uma afirmação do movimento revolucionário, com Rousseau e outros, mas em parte uma reação a ele. Portanto, vamos dizer, se você ler, por exemplo, o livro de Chateaubriand, o Conde Chateaubriand, são livros maravilhosamente escritos, você vai ver o apego dele à civilização medieval, à igreja, essa coisa toda. Ele está resgatando todo um universo idealizado, que para ele faz parte do legado do cristianismo. Isso aí é um elemento importante do romantismo. Tá certo? Também os movimentos nacionalistas na época surgem, em parte, como expressão do movimento revolucionário, em parte como reações a ele. Porque o nacionalismo, por exemplo, se você pega as obras de Haman, o grande filósofo chamado Sábio do Norte, onde ele é totalmente contrário a esta ideia, vamos dizer, esse império da razão universal abstrata que vinha com a ideologia da Revolução Francesa e fomentava o apego a raízes nacionais, à linguagem, à poesia popular, essa coisa toda. Não é isso? Se você pegar toda esta tradição romântica e nacionalista e aliar a uma mentalidade de domínio tecnocrático, portanto, na outra linhagem, você obtém o fascismo. Quer dizer, o que é o fascismo? É você criar uma sociedade tecnocrática e totalitária, quer dizer, sociedade totalmente controlada pelo Estado, em nome de valores que são exatamente o oposto. Quer dizer, o fascismo é um treco meio... é um composto meio estranho. Não é isso? Então, por exemplo, se você pegasse qualquer líder fascista ou nazista, você vai ver que tem todo um discurso, aspas, aparentemente irracionalista, em função do sangue, do solo, das tradições nacionais, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Mas, na prática, era com isso que eles governavam o país? Não, era com tecnocracia, com máquinas, com um exército hierarquicamente organizado, com um sistema hierárquico de leis, controle totalitário. Não é isso? Então, sem você compreender essas duas linhas da revolução, que vão chamar a linha racionalista e a linha irracionalista, mas sabendo que o irracional também é racional, né? Sem isso você não vai entender nada do que foi nazismo, fascismo. Acho que chegou, né? Já chegou, já deu. Acabou o gás. Tá bom? Então, aguardem o anúncio do curso sobre o Mário Ferreira dos Santos. Eu peço que todo mundo se inscreva nisto aí, porque eu estou gastando muito dinheiro. Não preciso dizer com o quê. Isso. O que é que tem? Ah, semana que vem. vai haver um hangout, eu vou transmitir uma conferência por internet para uma reunião que está tendo em Nova York entre o Jeffrey Nyquist, o Jair Bolsonaro e outras pessoas, talvez a Diana West esteja presente, não sei. Não vai ser um debate, eu vou fazer apenas uma conferência isolada do meu jeito. E a conferência vai ser feita na hora do curso, então ela será transmitida para vocês também, em português. Tá bem? Com tradução, não simultânea, mas intercalada. Vou fazer em português, porque vai para vocês o negócio. Né? E tradução para o pessoal que está lá em Nova York. No mesmo horário, tudo certinho. Espero eu. Se houver qualquer modificação, eu aviso pelo Facebook, tá bom? Então até a semana que vem, muito obrigado.